Primeiro, é algo fatal, é algo único, um instante só, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, e Ele faz com que o nosso espírito nasça de novo. O nosso espírito nasce de novo para Deus. Uma vez que o meu espírito nasce de novo, ele pode receber o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu recebo a Jesus, quando nós declaramos, nós dizemos, nos convertemos a Jesus, quando alguém é perguntado, você quer aceitar a Jesus? Seria melhor dizer, você quer nascer de novo? Porque aí demanda uma explicação e será uma explicação muito mais bíblica do que só aceitar a Jesus, porque todos vão dizer, não, eu aceito Jesus. Eu não nunca rejeito Jesus, filho de Maria, Nossa Senhora. Oh, eu amo Nossa Senhora, eu adoro Nossa Senhora, eu adoro o seu filho também. Sim, todo mundo vai falar isso. Ou pelo menos todos aqueles religiosos que ainda não tiveram o entendimento de Cristo Jesus como Senhor. É natural. Porém, o que nós precisamos entender é que o nosso espírito tem uma experiência com Jesus, nasce de novo, e nós passamos a ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós. E essa é a diferença entre religiosos, não importa qual o nome, se batista, se metodista, se católico, se espírita, se seixonoiê, não importa o nome que dão para esse religioso. A diferença entre um religioso e um cristão verdadeiro. O cristão é aquele que tem Cristo habitando dentro dele. Cristo habitando dentro de mim é a base do princípio da divindade. Ele vai trabalhando o seu espírito, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa, um espírito como eu e você somos, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Ele começa a trabalhar na nossa área, na nossa vida, em todas as áreas. É muito comum você ouvir alguém dizer, olha, depois que ele começou a frequentar a igreja, as coisas estão piorando, as coisas estão dificultando. Olha, está uma luta, eu comecei a ir à igreja e é uma luta, uma tribulação. Claro que é. Não tenha dúvida. O império das trevas não quer de forma alguma que o seu espírito renasça para Deus, porque senão ele perde território. Porque se o seu espírito renascer para Deus, ele deixa de ser uma tumba de demônios, uma cova de espíritos malignos e de lixo do inferno, e passa a ser um altar de luz, onde o Espírito de Deus habita, onde Jesus é adorado, onde o reino de Deus começa a ser ampliado, e aquela vida dominada pelo pecado começa a ter resgatado a imagem e semelhança de Cristo, e começa, portanto, a viver nesta terra como Cristo, executando a obra de Cristo, porque vai tendo desenvolvido o caráter de Cristo, e o reino do diabo vai perdendo território, porque o reino de Cristo vai se expandindo através daquela vida, e o reino de Cristo vai mudando nosso caráter e mudando as nossas obras, e ao mudar o caráter é inevitável que as nossas obras também sejam diferenciadas, e as nossas obras são os nossos frutos. Por isso, para termos frutos, precisamos entender o princípio da divindade. E o princípio da divindade implica, primeiro, a presença do Espírito Santo dentro de nós. Tem muito crente mesmo, e muitos realmente salvos, que não sabem que o Espírito Santo é uma pessoa e vive dentro de nós. E quer todo dia, toda hora, explodir em ações, em direcionamentos, em palavras, em poder, mas fica preso dentro de nós, porque nossa alma e nosso corpo está tão envolvido com as atividades desta terra que nós não buscamos as coisas espirituais, conforme Paulo diz em Colossenses 3:1. Então, o Espírito Santo fica sempre limitadinho dentro de nós. É isso mesmo. A obra do Espírito Santo fica limitada dentro de nós. Então você vai ver crentes com alguns anos de crente já, cheios de ira, cheios de ódio, com o casamento todo arrebentado. Nada acontece naquela vida. Um defeito aqui, mês que vem, o mesmo defeito. Daqui 10 anos, o mesmo defeito, o mesmo. Você não vê progressos. Embora alguns realmente podem até ser salvos, outros não são mesmo. Embora sejam crentes. Tem o título de crente, não são salvos. Porque se o Espírito de Deus habita dentro de mim, uma das características de Deus é crescimento. Por isso o diabo fez uma confusão com uma teoria chamada evolução. Não é evolução, é crescimento. Deus é um Deus de crescimento. Muitas coisas evoluíram, sim, mas Deus é um Deus de crescimento, e o universo está em expansão, e todas as coisas em crescimento. E se eu tenho o Espírito de Deus, eu também vou estar em crescimento em todas as áreas, principalmente no meu caráter, na manifestação da vida e na manifestação dos frutos. Agora, nós buscamos frutos em todas as áreas e dividimos ainda a área secular e a área espiritual, mas para que tenhamos fruto em qualquer área, precisamos da presença do Espírito Santo dentro de nós. E esta é uma das características que indica o princípio da divindade. Passa a andar pela rua, passa a entrar na loja, sair de casa, entrar no carro, o Senhor Espírito Santo dentro de nós. É literalmente isso, irmão. Estudamos com o Geraldo aqui semana passada sobre não entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo que está dentro de nós. Como é importante aprendermos isso. Porque se somos dele, ele habita em nós. E ele tem um propósito, nos resgatar à plenitude da imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ele quer nos fazer cada dia mais verdadeiros cristãos, cristos pequenos andando pelas ruas dessa cidade. Não cristos numa deidade que traz glória para si mesmo. Não, isso não existe. Mas Cristo no caráter e nas obras, revelando o amor de Deus para com as vidas, para com qualquer vida, todas as vidas. Eu preciso entender que para eu gerar fruto lá no trabalho, lá na escola, em casa, em qualquer lugar, eu tenho que ver, andar, ouvir, crer na pessoa do Espírito Santo dentro de mim. Isso é um dos indicadores do princípio da divindade. Não é que eu me torno um Deus, mas é que eu vou sendo resgatado à imagem e semelhança dele.